Amor, por favor, só me beija como se esse fosse nosso último beijo. Talvez seja o último e eu só preciso que seja legítimo. E vejo que tudo é tão claro, agora tá claro lá fora e a gente tá preso aqui. Se o mundo não tem coração, então de onde vem todo esse sangue que eu vi? O sangue é meu, o sangue é seu, o sangue é nosso. Só posso dizer que é assim que me sinto aqui preso em meio aos destroços. E pra eles é só um negócio, pra eles é sempre um negócio. O sistema é uma empresa que abriu capital, no final todos nós somos sócios. 17 depois dos 2000 é tudo igual. Morreu 3 depois de 3000, pra eles é tudo igual. É estatística, a regra física diz: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então entra num boteco de Osasco pra ver quantos corpos você vai encontrar. Eu sou o fogo pra acender, o rap é lenha pra queimar. Se os moleque quer vencer, então tem resenha pra um tema. E eu sinto saudade de casa, eu sinto saudade de casa, eu sinto saudade de casa. Me deixa aqui quieto no canto, essa noite o Projota não tá. Sou só o Thiago da 8ZN, é minha área, mas Deus é meu lar. Desde pivete eu vejo que eles temem, se eu tô no farol e eles também tão lá. Hoje é melhor porque eu tô de Cayenne, eles tremem por medo do jogo virar. E vai virar, esse é só o resultado da minha fé inabalável. É só o resultado da minha fé inabalável. Alcancei o inalcançável, flutuei, mantive estável. Mudei a rota do rumo da vida e precisa arrombado, isso é inaceitável. Minha vida nem sempre foi tão boa assim. E eu também nem sempre fui tão bom assim. Quando era menor e alguém desacreditava do meu suor, eu dizia enfim: esses putos vão ouvir falar de mim, sim. Antes do meu fim, sim. Antes do meu fim, sim. Esses putos vão ouvir falar de mim, sim. Antes do meu fim, sim. Antes do meu fim, sim. Esses putos vão ouvir porque eles acham que sabem de mim, mas nem eu sei muito sobre mim. Quem pensa que sabe demais, nem sempre sabe tanto assim. Se na rua me chama de irmão e pelas costas deseja meu fim, és discípulo de Caim, Abel te manda lembranças. É o começo do fim, se o rap se mata entre si é o fim. Insisto, vamos fazer assim, vocês são o rap, eu sou só um neguinho. Porque já ficou muito claro pra mim o quanto todo meu sucesso incomoda. Pode dizer que isso aqui não é rap, mas seja o que for, cê vai dizer que é foda, porque eu sei que é foda. Yeah. Bem, foi quando eu te encontrei, tentando se encontrar. Eu era um lixo, eu sei, mas você tava lá. E esses fela da puta só querem meu sangue. Essas fila da puta só querem meu sangue. Cansei, cansei, cansei. Hoje eu não vou sonhar. Vou ver o mundo sucumbir pelo meu celular. Jurando que eu sou consciente, mas recentemente eu tava nessa lama. Fingindo que eu era um cara diferente, pra ver se essa gente finge que me ama. Nós somos o câncer da terra, no corpo da terra. Faço parte, não nego, eu sou o resultado da soma das minhas conquistas com as decepções que carrego. Nem tudo que eu sou equivale ao que eu prego, irmão. Ontem eu era cego, hoje enxerguei a verdade é que nós somos carne, osso e ego. Todos tão cheios de opinião sobre assuntos banais, todo mundo quer provar que tem razão. Eu prefiro ter paz, eu sei que vocês querem revolução, mas só são Che Guevara nas suas redes sociais. Minha revolução é interna, tente isso algum dia pra ver se é capaz. Só tô tentando me entender com Deus, yeah. Só tô tentando me entender com Deus, yeah. Só tô tentando me entender com Deus, comigo e com você. Sei que o universo me reserva alguma coisa. Só tô tentando me entender com Deus, yeah. Só tô tentando me entender.